Hotel Salvador, é o azul 2781 ou não? Prossiga. Frente da Bravo, para o 160 Santa Cândida. Aguarde, Copa, prepare. Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, 2781. Muito boa noite, Chanel 6313, passando sim para baixar de checado. Chanel 6313, 27, metro no 0, no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 06 à noite. Livre pouso, 90, para Chanel 6313. Do 2781, no ponto 4? Prossiga, 2781. Cuidado, Vitória da Conquista, nível 160, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor 1, elefa, após direto Arbor e após direto Conquista, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera. 120, décima 8, aciona 5565, transponder. Retorizado, Vitória Conquista, 160, decola no 0, com curva direita Arbor 1, elefa. Controle 1208 e transporte 55. Azul 2781. 2781, o procedimento está correto, sempre pronto, funcionamento. 6313. Fala 07, mantém a escuta, libera a direita, prossegue. Taxi Alfa, Juliette, posição 06, parte 1. Alfa, Juliette, 6, 01. Janela 6313, mantém a escuta. 06, posição, bom dia. Bom dia. Claro, o taxi chegou na 082, está com 3 horas e 57 de autonomia, atendendo Campinas, 168, voz. Cali 082, prossegue para Tria Índia, reporte ponto de espera da 10, pronto. Pode estar estimado no 014. Vento 130 graus, 08 nós. Livre a linha de coleção parada, na 0. Juliette Romeu para o táxi, 2 a bordo, 5 horas e 30, alterna Curitiba e Florianópolis. Tem confirmado vocês a bordo? 02 a bordo. Autorizado o táxi, só tem interseção, reporte para cruzamento, pista no 7. Portará para o cruzamento no 7, vídeo para o cruzamento no 7. Reporte Gal 021 Alpha, Stauer. Stauer, boa noite, reporte Gal 021 Alpha. Porto Gal 021 Alpha, QNH 1014, wind 120 degrees, 08 knots, clear to land, only 10. Baseline runway 10, airport Gal 021 Alpha. Com 9082, decolado 13, controle Salvador, 120, 8. 208, graça, boa noite, chegou 9082. Juliette Juliette Romeu, autorizado. Cruzamento, Quebec, Mike Lima. Para ingresso no Pátio 1, retorne. Senhora na sua, para ingresso no Pátio 1, Juliette Romeu. Portugal 021 Alpha on the ground at 15, right turn, prove the taxi to Alpha, report before taxi to Juliet. Taxi by Alpha, will tow approaching Juliet, airport Shell 021 Alpha. Juliette Romeu autorizado, ingresso 71, contornado, táxi Índia, reportando pronto no ponto de espera da pista 10. Inclusive o cruzamento do parque, reportará a próxima pista 10. Portugal 021 Alpha, clear Juliet, gate 11, my neighbor. Taxi via Juliet, apron 1, gate 11, at Portugal 021 Alpha. Rio 5974, o ajuste de altímetro no 0 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus 08 no. E autorizado pouso no 0, Rio. Pode pronto, Juliette. Gente, mantenha a posição, Juliette, Juliette Romeu. Juliette Romeu, Lima tem cabeceira no zero. Juliette Lima tem, Juliette Romeu. Cinco 974, salas 22, libera a direita, prossegue Alfa, Kilo, Paz 3, possivelmente posição 6 Lima, fique atento ao sinalizador. Alfa 17, Romeu, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 079. Livre decolagem, Latina. Juliette Romeu, decolando 23, chama controle Salvador, 120, décima 8. 308, obrigado. Torre Salvador Azul, 4298. Azul 4298, registro no 014. Autorizado pouso, pista no zero, vento são 20 graus, 08, mano. Sorry, só a pouso, pista 1, 0, 2, 4, 2, 9. Final baixar outra azul 4298. Sim, tira repouso, pista no zero. Tira repouso, pista no zero, azul 4298, confirma o vento. 120 graus, 089. Ducato 298, sala 28, libera direita, prossegue Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1. Direita, Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1, Ducato 298. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, ajuste no 0 no 4. Cruzado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 08 noite. Livre pouso, ajuste 2014, Azul 4235. Foi Salvador, o Azul 2781, na linha 43, que está estacionando. Apenas confirmando, parte 3. Confirmo, parte 3. Autorizado, se tiver estacionamento, está aprontado. Vamos lá, 2781. forte áudio. Azul 4235, Salve 35, primeira direita, prossegue Alfa, reportando 11 Juliette. Direita Alfa, vai chamar Juliette. Oi, Cadete, eu faço 23. Torre Salvador, o azul 2781, para o TAC. Temos 74 a bordo, 0320 de autonomia, alterna Salvador. Azul 2781, autorizado o TAC via Pátio 1, táxi Índia, reportando ponto no ponto 0 da pista no 0. Vai ajustar o altímetro no 014. PM14, Pátio 1, Índia, vai forjar no ponto 0. O azul 2781. Ah, se aproximando da Juliette, o 4235. Gente, fique atento ao táxi até após o ingresso Juliette, posição 0341, o azul 4235. Após o ATR, vai dar passagem ao TR, confirma? Afirmo. Ah, ok, 435, dando passagem ao TR, ingresso e portão 3. Tá pronto, ponto 0, azul 2781. Azul 2781, na linha decola, no 0, vento, 130 graus, 07 nós. A linha decola, azul 2781. Bravo 2721, decola 241, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, Azul 10, 781. Oi, Salvador, cordial, Rio 5972. Rio 5972. Hoje é certinho, tô no 0-4, autorizado pouso. Estou no 0, vento 1-1-0, grau 0-9, nós. Repouso 1-0, Rio 5972. Rio 4980, prepara Puca Caju, aguardando cópia. Rio 5972, sala 51, no libere à direita, prossegue táxi Alfa, Kilo, táxi 3, possível 6, Romeu, fica dentro do sinalizador. Direita, Alfa, Kilo, táxi 3, 6, Romeu, 597, 2. Salvador, boa noite, Gol 1970, na sua escuta, estabilizado no X-Ray. Gol 1970, o ajuste é altimétrico no 0, 1-4, vento 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, Gol 1970. Salvador, muito boa noite, Gol 888, passou Duna. Gol 1888, voz de certímetro no 0, no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 888. Fono 970, Sol 54, libera a direita, prossegue Alfa, reportando a Juliette. Direita Alfa, chamando a Juliette, Fono 94, Alfa de Alfa. Fono 970, apenas confirmando, Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Lima. Alfa, Kilo. Posição 2 em cima. 1888, autorizado pouso, pista 1-0, vento no 20 graus, 09 nós. Tem pouso autorizado na 1-8, com 288. 4980, vamos cópia. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no 0, curva esquerda, saída Pulca Caju, via Upper Zulu 17. 1-2 Salvador, opera 120, decimal 8, Oceana 5-1-1-5, transponder. Responder. 4980, procedimento correto, para um pushback de funcionamento. Galeão. 6313, autorizado táxi da parte 1, táxi Índia, reporte pronto. No ponto 0, missão no 0, ajuste no 0, no 4. 614, reporta pronto, ponto 0, 6313. Gol no 888, sala 57, libera direita, prossegue Alfa, reportando 11, Juliette. Alfa, sua Juliette, reportando.